gostosa que você curtiu aqui no nosso programa, isso aqui na sua rádio. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Sai daí não! Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oi, gente, estamos de volta aqui no nosso Programe-se. Ó, uma alusão aí pra toda a turma que tá curtindo a gente em Mantenópolis, Berizal, a turma de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, a turma do Piauí, a turma que acompanha a gente diariamente aí através da internet aqui na sua rádio. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, direção geral do meu amigo Rony Peterson e também do Luiz Fernando, né? Alô pra essa turminha aí que faz a produção aqui do nosso Programe-se. Terceiro bloco chegando aí, e quem vai se dar bem é o Thiago de Berizal, grande Thiaguito, ó. É o xará do meu produtor, do produtor aqui do programa, né, o Thiaguito? É o Thiaguito de Berizal, que vai curtir aí uma sequência interessa com Flori Raida, Lenny Ho. Tem ainda Israel e Rodolfo com o Thiaguinho, demais da conta. Jamil e uma noite, celebrar. E pra fechar legal tem Edson e Hudson. Meu amor é 10. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. músicas do ouvinte. Programe-se. Será que a viola casa bem com cavaquinho? Será que sertanejo combina com pagodinho? Fazer um vaneirão miudinho, miudinho. Juntar Israel e Rodolfo com Tiaguinho. E hoje tem, moleque! Ousadia e alegria. Tiaguinho, Israel e Rodolfo. Vamos com tudo! Bora! Meu parceiro! Quando te vejo, desejo um beijo gostoso, um abraço, chamego e o que puder me dar. Olhar que me prende, que me surpreende, a gente se entende e não quer mais largar. Na cama, banheiro, no quarto, chuveiro, me entrego inteiro, não quero nem saber. Você tá ligada que eu tenho pegada e a minha parada é fazer acontecer. Eu gosto demais da conta, sou movido a prazer. Quando a gente se encontra, nem adianta correr. Eu gosto demais da conta, sou movido a prazer. E quando a gente se encontra, nem adianta correr. Se alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Te alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Ei, Zé Rodolfo! Tiaguinho, tá gostoso, hein? É uma honra pra gente você aqui, parceiro. Tô me sentindo em casa, hein? Hoje eu aprendo a samba, hein? Vai, no pagode é. Quando te vejo, desejo um beijo gostoso, um abraço, chamego e o que puder me dar. Olhar que me prende, que me surpreende, a gente se entende e não quer mais largar. Na cama, banheiro, no quarto, chuveiro, me entrego inteiro, não quero nem saber. Você tá ligada que eu tenho pegada e a minha parada é fazer acontecer. Eu gosto demais da conta, sou movido a prazer. E quando a gente se encontra, nem adianta correr. Eu gosto demais da conta, sou movido a prazer. E quando a gente se encontra, nem adianta correr. Vem! Te alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Eu te alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Te alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Te alcanço, não canso, até danço pra te seduzir. Te caço, te laço e te amasso até você dormir. Fala, Tiaguinho! Lezão, Rodolfo! Indique sua playlist. Programa é sua. Arroba hotmail.com. Cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Telefone pra quem tem saudade. Faça tudo o que quiser fazer. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar.

Você está ouvindo Programe-se. Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. Que eu amo você, que eu quero você. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal, o que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, que seja a melhor sensação, que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e que traga paz pro coração. É você, é você, que preenche a vida vazia, manda embora a agonia e que trouxe paz pro coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia e que é dona do meu coração. É você, é você. E pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. Eu amo você, que eu quero você. E a outra metade é defeito, e você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal, o que de um grande amor se espera é que tenha fogo, e domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, seja a melhor sensação. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que traga paz pro coração. É você, é você, que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que trouxe paz pro coração. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia e que é dona do meu coração. É você, é você. E pra falar do amor de verdade, começar pela melhor metade. Esse é o Programe-se. O Programe-se. É, gente, valeu. Obrigado demais pela sua participação. Você que ligou aqui no nosso telefone e você que participou através do e-mail, através do nosso, ou através da nossa página do nosso Facebook. Brigadão mesmo, de verdade. E amanhã a gente tá de volta por aqui com muito mais do nosso Programe-se aqui na sua rádio. Cheiro no oi, um abração, tchau. Programe-se. Programe-se.